Seção 15 de Fábulas de Esopo, Volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ben-Hur. As Árvores e o Machado, de Esopo. Um machado de aço bem forjado, faltando-lhe o cabo, sem ele não podia cortar. Disseram as árvores ao zambujeiro que lhe desse o cabo. E como o machado esteve encavado, um homem com ele começou a fazer madeira e destruir o arvoredo. Disse então o sobreiro ao freixo: nós temos a culpa que demos cabo ao machado para nosso mal, porque a não lhe darmos, seguras pudéramos estar dele. Moralidade: quem vir seu contrário inabilitado para fazer mal, não o habilite nem lhe dê armas, se o vir desarmado. Virtude é perdoar ao inimigo, mas parvo é quem, além de lhe perdoar, o favorece tanto que depois possa, com pouca ajuda, matá-lo. Fim de As Árvores e o Machado.